Tô aqui com Nino Brown. E aí, Nino, há quanto tempo que você tá no hip hop, mano? Eu vim da época do Sul, comecei em 77, são aproximadamente 24 anos. 24 anos é o dobro de tempo que eu tô no hip hop, moro? Tamo indo pra 2002 aí já, hoje é dia 16 do 10, moro, mano, de 2001. Mas bom, eu chego lá, como é que você vê o rap de hoje que faz apologia à maconha, ao álcool, desvaloriza a mulher? O que você pensa sobre isso? Na realidade, a música rap nasceu com o conceito de orientar as pessoas, né? Eu acho que esses irmãos um dia eles possam mudar o seu conceito, porque o hip hop nasceu pra unir e não pra destruir. Certo. Você é um cara que, nesse tempo todo, não se preocupou muito em fazer um dinheiro com hip hop, morou, sendo que uma pá de mercenário aí só quis isso através do hip hop, não quis pregar nada, não se preocupou com o povo. Nesses 24 anos de movimento aí, o que que você alcançou e o que que você passou pra rapaziada? Eu alcancei muito respeito às pessoas, né, e aquelas pessoas que depositam confiança em mim. Eu acho que o dinheiro é segundo plano, primeiro plano é Deus. Certo. E a Casa de Cultura de Diadema, como é que tá lá? A Casa de Hip Hop de Diadema está com as portas abertas para atender todas as pessoas que procurem a verdadeira cultura hip hop. Certo, mano. E de Jesus, de Deus, o que você pensa? Deus, você acredita, né? Com certeza. Deus, força suprema universal. Criou o céu e a terra, criou eu e você. Certo. Então aí, manda uma ideia para toda a família espalhada pelo país aí, Nino Brown. Eu quero dizer que a cultura hip hop nasceu para unir os quatro elementos. Ela prega paz, amor, união, respeito, vencendo os negativos para o positivo. Quero agradecer a Deus, ao Afrika Bambaataa, por criar a Zulu Nation. É unir os quatro elementos. King Nino Brown, Zulu Nation, Brasil. É isso aí. A música passa, mas as ideias ficam. Paz. Valeu, Nino.